Terra Azul Eco, controle Salvador, capital da Rio Litoral, a escuta, Terra do Leste. Sporen, pista na sete do colégio autorizado, vem aqui no 6200 graus, 909. Papá, hotel, uniforme Charlie. E 6 milhas, 1 milha milhas para a Flor de Santana, no atraso do conhecimento do controle informal. Escolha o trato e contato com a Rádio Feira em 131, decimal 30. Azul 1068, no sol 37, vive na Delta, chama 219. Na Delta, 219. Papai, o fone decola dos 38, mantenha presente para o aguardo de instruções. Mantenha para o aguardo de instruções, Delta, Papai, do fone. Azul 4422, tem Salvador. Prossiga. Boa tarde, Azul 4422, altímetro 08. Pistola 0 livre, pouso autorizado, vento no 50 graus, 109. Boa tarde, pouso autorizado, pistola 0, Azul 4422, 108, ajuste. Informo tráfego, falta 28 alfa, do clube da pista auxiliar, agora com o clube do litoral sul à sua direita, sem interferência no eixo de aproximação. Ciente, da visual com o mesmo, são 4422. Costa, agora que você visual com o Embraer, da zona Fiabra 0. Faz o pouso do tráfego ali e mantém a pista na 0, acho que você autorizado direto dessa, tá? 3437. Obrigado. 3437 autorizado direto dela. É direto ela, pra 3437, obrigado. Só que eu para o meu pé, está autorizado a ver essa sua pista no zero, altímetro no 08, reporte no curso do Lucas. No táxi, tem prioridade do colégio. Papá, uniforme utilizado pelo meu final da aula, 0, chame o zero no eixo. Repórter cruzando o eixo, Delta, Papá, uniforme. Shock 07, PSU, Anápolis, Runway 10. Azul 4422, no solo 41, chama 21 no decimal 9. 21 agora. Nossa, papai de fora, livrou o prolongamento da 1-0. Nossa, papai de fora, agora siga na 20 da Estrela do Coco e reporte na porta do pedágio. Vai, reportará na sua cidade do pedágio, o Débora papai de fora. João fazem 208 knots. O ILS é uma zona transferência de comando total. Alô, ILS, controle da escuta, você. Chama agora a Torre Salvador em ONU 2. É ONU 8 desse modo, senhor. Autorizado de descida para o nível 050. É o time do Torre Salvador, 1098. Chame Centro do Sul, em 1290, alterna 2208. 7, passing 2800, climbing via Alpha 1 departure to 260. Apollo Delta Papago Form, número 6, no corredor forte. É forte quando não regressa. Confirme se afastará até 5 milhas. No máximo 20 milhas, Delta Papa de Fora. Obrigado. Você é o primeiro dos da avião, que nem me Ele é 3 nocivo, somos 4 meses livres, Foxtrot, chame 219. Serra Pista 1-0, decolagem autorizada, vento 90 graus, 09 nós. Acho que o Luciano em 4248, o equipamento não tem necessidade de cumprir a atenção do ruído. Com a referência de visuais, como eu diria, o Luciano agora, onde chama o controle 208, por favor. Sim, estou livre, a atenção do ruído? Afirmo. Sim, o Luciano é com a luz da presença, acho que o Luciano. Não, eu tenho outro. Valeu, bom trabalho. Salvador, Papa Tango, Oscar, Lula, Serra. Papa Tango, Oscar, Serra, contato com a parada colagem, se não tem 3 mil pés inicialmente, só sair da árvore. Só tem 3 mil pés inicialmente, sair da árvore. Oscar, Lula, Serra. Charco 07, me faz a luz elétrica. Charco 07, direto elétrica. O tráfego mantendo 3 mil pés, aguardando a descida após cruzamento com o tráfego. Oscar do Serra, vem elétrico, correção, vou ir direto ao árvore. Direto ao árvore, Oscar do Serra. Delta Papai Uniforme. Patrão Rosca Golfo informa autorizada a manter. Fala, velho. Confirmando, o som irá acertar a manobra, o pouso é uma localidade. Sete, a escuta do controle, reporta para retorno. Da 3805, do canal 252, sendo controle de Salvador, no 20218. 208, obrigado. Confere o Delta Papai 3010. Sharp 07, call the center 126.0, backup 128.8. Controle Salvador, boa tarde, center 2005. Contato contato para 340, após o Oscar Gustavo, inicialmente voando para 240, aguardando para voar direto Xerão. Inicialmente voando 240, vai aguardar para voar direto Xerão, mantendo 3 mil pés, já se lugar. Confere, ao estabilizar a 240, acessão a 100. Estabilizar a prova 240, liga a 1100, Oscar Gustavo. Número 006, tráfego esperado de separar 2010, aí o Schmidt Z, está livre do S, reporta estabilizado. O Oscar Golf Uniforme, do lado 254, chama o controle Salvador no 20.8, no voo. 0.8, grátis, Serra, com o fim da apoio da Alda presente para a conquista? Apoio da Alda conquista na presença, 255. Gente, tem voto para 100, autorizado direto conquista. Faça o nível 100, autorizado direto conquista, vai ficar golpeado. Valeu, Papatão, vai ficar golpeado. Papatão, vai ficar golpeado. Papatão, vai ficar golpeado. Contato radar, se vai ter uma centena, vai ficar golpeado, então vai sair da mão. Uma centena, vai ficar golpeado, sai da mão. Com restrição, vai ser restrição, beleza. Tem restrição até uma centena. Prato, essa golfinha fora. Oscar Golf Uniforme, após 2000, vem direto Momo. Corre 2000, direto Momo, Oscar Golf Uniforme. Golden 006 estabilizou? Estabilizado, Golden 006. Agora está com a 3185 da Golden. Escuta? 2006 avistado, ponto autorizado, pistão 10, vento 16, 0 graus, 099. Ponto autorizado, 0, 06. Romeu, Fox Hotel Brasília. Uma, dois, um, decimal nove. 1730, copiado Oscar Gotini, uniforme. O plano modificado 1703, subindo o nível 105. Apenas confirmando o estimado de pouso 1930. Acionando identificação, metrô de Gomes para interceptar a chegada Gomes e reporta da descida. Finalmente vem Gomes para trazer o 231 no site número 2 na aproximação. Romeu Fox Hotel, boa tarde, livre de cenário, posso estar aqui. Jesus 31, deixe manter nível 110. Azul 9082, autorizado a minha área de decolar, ficção 10, vento 160 graus, 109. A linha decola, 9082. Fox Hotel, tá autorizado, reporte na DC Papá para ingresso, ficção 7. 7, já está autorizado o ingresso, pista no 7, reporte alinhado e pronto. Boa. À esquerda, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, capitão no 7. Deixa eu ter a inscrição para 2.000 e o Richard 08. Serviço Houston para 2000, ajuste 0018, recuperei estabilizado no localizador 0185. Aparece 2231, vamos ajustar para 2109, número 2. 2109, ajuste 31. Está a controle? Essa gestão agora 5,6 milhas de Salvador, seja estava terminado. Para o serviço de salvação em alerta, recifra 260, retorna 288 da voo. Vai 105, controle prossiga. Ok, agora está nas mediações do partido aqui. Guajão 05 1902 1902, se escuta. Autorizado pelo centro Recife, direto para a presente. Direto para a Tira, presente, na 02. Bom, Juliano, com controle. Mas quantos minutos você levou? Tenta tráfego 258 no rumo do farol da Barra, mantendo na luta aí. Seu Julio passa a sua direita. Adicional, tráfego do Guardião, que está na sua posição agora de 12 horas, 3 milhas, o deslocamento oeste, mantendo 110, no nosso TR-50. Para a cena de identificação, autorizada a chegada ao Médio 1, vou se manter 050. Faz o 05 do controle. Firmo. Tráfego na sua posição de 10 horas, 2 milhas, é para o sobrevoo 110, ao rádio 144. É a ponte do João Comício. Passando lá do farol da Barra. Seja, atenta atrás, você vê nossa posição de 2 para 3 horas, exatamente 1 milha. Então, o rolo está 4,4, seu plano sobrevoa 106. Localizador, não, 885. 1985, completa final, 3,895, da pousa. A série do 2231, desce para 2010, ajuste a 018, a livre MS aperta localizador. 2018, mandar a localizador 2231. O meu ponto total? 1985, ponto autorizado para o chão 0, vento 1, 5, 0 graus e no 10 mais. Repouso 10, 1885. Enche suba para o 085, o meu ponto total. Eu faço o meu chamado de pouso. Confirmando a prova 274, confere? Sim, informo que recebo a prova 334, o Romeu Foco Hotel, confirma. Então confirma para o Romeu Foco Hotel, 234, 274. Estão ruins na proa 274, o Romeu Foco Hotel. Azul 2714, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, azul 2714. Preenche o corredor 7, reporta em direção ao corredor Salados. Boa tarde, continua a aproximação, vai ficar está livre, justo no 08. 08, prossegue 2231. Agora uma milha, nossa posição de 12 horas, mantendo o ponto de espera. Negativo visual. Agora nossa posição de 3 horas, até a direita. Então, o outro é o uniforme. Agora 5, 7 mil em Salvador, mantendo o zona 05, serviço para a terminada. Para serviço de Salvador, alerta, Recife, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Bom. Subimos solo 20, liberamos o ataque CE, puxando solo Salvador no 21, decimal 9. Vai virar a F-19, eu vou contar o 85. Salve-se. Prossiga, Romeu, posso acertar o controle? O 1-0 autorizado, reporta na prova de chão. Área dos 2231, são motorizados com 1-0, vento 1-6, 0 graus, 1-3-2. Repouso na 1-0, trem baixou, travou, 2-2-3-1. Chefe, transforma, não recebo no alto, nem chave. Tá 3-1-5-4, vai seguir até 2-1-10, aí eixo 1-18, reporta localizador. Do 2231, no solo 23, tá liberado até CF, chama o solo Salvador no 21, décima 9. Tá liberado na F, chama o 29, eu passaria 23. Tarde, foi Rio 9810, ponto de espera, pronto. Rio 9810, boa tarde, mantém ponto de espera. Boa tarde. Azul 2. 17 no 4, autorizado decolagem de pistão no 0, vento 1 no 6 a 0 graus no 4 no 1. Autorizado cruzamento para a Rio. O César Lopes, mantém a proa do farol de Itapuã. Chama pelo 1895 da proa. 1895, Azul 9082. Romeu Serra, Azul no Eco, prossiga. Ah, é do campo. A intenção é em mas é com autorizado cruzamento. Gente, já para Romeu Serra, Azul no Eco, da presença autorizado cruzamento da final no 0, utilizando. E vice inicialmente final no 7, devido ao tráfego prosseguindo para final no 7. Agilizando o cruzamento ao no 0, evitar ao no 7. O Serra do Banco. Rio 9891, autorizada a minha manter que está no 0. Ali é uma cena, foi pra nós. Salvador, 20, decimal 8, bom jeito. 208, azul 2794. Na presente posição, eu subi para o número 6. Gente, autorizado da presente ao número 6. Reporta caso o rosto de posição, lá já 06. No máximo 1.100, região 05, temos tráfego em aproximação para a pista no zero. O aeronave é 2, 3, pista no zero, já está. Em Salvador, 1.700 graus, 1.509, ajuste no 02. Autoridade direta aí, mas não está no solo controlado, o Serra do Banco. Controle, batalha, 2.7, 1.4. Volta, papai, informe o controle. Volta. Mantenha o número 6, proa de Ceasa, e para o ingresso do circuito de tráfego pelo 18, 9, 5. Vai manter o número 6, na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9. Azul 27, 4, contato radar, suba, para o número 0, sai da bomba. Sobe, mantenha no 60, azul 27, 4, sai da bomba. Entre o 560, desce guia, para 2.000 pés, e o lixo é 08. Papai Delta, papai uniforme, escuta o doutor? Na escuta. Papai Delta, papai uniforme, para informação, Robson 44, helicóptero prosseguindo com proa da Irmar, para pouso no Michelipon. Inicialmente mantenha mil pés e espera na CEAS, aguardando instruções e o sequenciamento para pouso no Zé. Mil pés, aguarda no CEAS, é o Delta, papai uniforme. Agora para o ideal para o destino 239. Quem é para o ideal para o destino? O meu computador. Destino 239. O Romeu Saxapel, proa do destino é 239 e a proa do senhor precisa manter. Obrigado, é um excelente time. Gente, proa 239 do destino, o Romeu Saxapel confirma o destino de 3095. Piazza 1006. Ah, visão para nada, mas não é Piazza, já está final animado. Gente, reporte no solo condicionado, ajuste no 011 em Salvador. 95 da Rio 9891, para o 360, saída de São Rio, é presente para o Direto Leda. Direto Leda, 360, só Rio, obrigado. Azul 2714, voo direto Momo. Negativo Momo, ou 2714, eu direto Zio. Gente, confirma o problema de Rio. Solicita uma PA 285 por 40 dias. Alfa. Alfa 28 Alfa, espero no setor norte, também sem interferência 1-6, pouso autorizado, pistão no zero. Pouso autorizado, 7-3-1-5-4. Somente o Santos Paulo reporta no local para a coordenação de controle. Pelo 4, é pro 285. E no heliponto da Imax. Deixa. Aqui é 42, eu já me chamo aqui, ó. Frequência livre. Estou se aproximando do externo. Tudo da Enigma? Aqui, você entra da posição da Enigma. Sim, estou atualizando o sinal no 7. Prepare-se para espera no através do heliponto da Enigma, devido ao novo tráfego. Agora prosseguindo o sinal de 10 minutos para ponto 10. Agora, sim, aguarde a autorização, Delta Papai no som. Hoje para 11 horas, o tráfego é 1450, era o nome da polícia, botando 106, não precisa da sua aproximação. Sim, está certo. Informe da presente, faça o novo 360, reporte de decepção final no 7, faça um 360 longo devido ao tráfego em Bonde da TAM, agora a 8 milhas da final no 7. 0 longo, Delta para o Bonde da TAM. Agora acerta no 730, o estimado de ingresso na terminal Ilha é o 1745. Era 1-2-9-7-3-5-4. Bom. 3560, completa final 3895, confuso. Obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde. Está 3590, estabilizado ILS X-Ray, estou no zero. Então, 3560, boa tarde. Oi. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 180 graus, 10 norte. Para informação à esquerda, Papa 28 Alfa, para Pono, 1000 pés, espera no setor norte, sem interferência, com aproximação. 3590, apenas confirmando a pista seca. Afirmo, pista seca. 3590. O 205 reporta o seu voo, o 205. O capitão informa, autorizado sinal no 7, aguardando o eixo livre. Autorizado sinal no 7, aguardando o eixo livre. Delta Papão informa. O 27 no 4 tem condições de voar a pátria? Ah, sim. O 2714. 2714, é o 2714. Gente, direto na 4274. Rio 9811, cruz nível 200, Recife, 1-2835. Obrigado, Rio 9811, ótima semana. Realmente. Isso, o voo no 164 mantém a chegada. Desça para o nível 0620. Limite da pista 17, vento 180 graus, 089. Autorizado, qualquer medida na 17, vento 108. Eu não ouvi você já para 050. 3560 no solo 34, é liberado até 6 Fox Trot, no solo Salvador, no 21, décima nota. Agora 590 no sudoeste de Salvador, mantendo o 085, seu radar terminado. Chame controle IEL, 1201 no vovô. Controle IEL, 0-1-8-8, 9-3-2-6. 0-1-8-8. 0-1-8-4-2-0-5-0.